alternos, internos e externos serão colaterais, internos e externos também. Correspondentes também vão aparecer, opostos pelo vértice, não vai esquecer. Entre duas paralelas, traçar uma transversal. Se ângulos dentro e do mesmo lado, colaterais e internos poderão ser chamados. Mas ângulos fora e do mesmo lado, colaterais externos poderão ser chamados. Você mesmo poderá checar. A soma dos ângulos colaterais é suplementar. 180 graus entre duas paralelas, traçar uma transversal. Se ângulos dentro em lados opostos, alternos internos, chamá-los eu posso. Mas ângulos fora em lados opostos, alternos externos, chamá-los eu posso. Agora você deve observar. Ângulos alternos são iguais, já podemos cantar. E pra poder encerrar, de ângulos vou manjar. Os opostos pelo vértice também já podem pintar. Os dois serão sempre iguais, e isso dá pra notar. Alternos, internos e externos serão colaterais, internos e externos também. Correspondentes também vão aparecer, opostos pelo vértice, não vai esquecer. Alternos, internos e externos serão colaterais, internos e externos também. Correspondentes também vão aparecer, opostos pelo vértice, não vai esquecer.